suja a alegria. Olá, muito bom dia a todos. E sim, lá estamos mais uma vez para outra emissão Portugal em Festa, na companhia do Vítor. Vai mudar. Se a vida corre para mal. Espero que esteja bem tudo por aí. Com este calor temos que aguentar, não é? Nós já estamos habituados a este calor, não é? Em Portugal, mas é menos abafado, não é? Ontem já passou. Então, no programa Sempre a Melhor Portuguesa, como sempre, não há dúvidas. Muitos novos trabalhos também que já chegaram aqui na rádio. Hoje é que é o dia. Amanhã ninguém sabe. Por isso hoje é e algumas mensagens dos artistas que estiveram, que vão estar presentes aí este fim de semana, sábado e domingo, para a festa dos Centros Populares. Então já sabem, sábado e domingo, não há falha. É Fleury des Aubrais, Parque de Lingole. Não gosto de ver tristeza. Então tiveram a ocasião de ouvir Luís Manuel, seguido de Luís Filipe Preis, depois seguimos com Jorge Manuel nos tempos de escola, e agora estamos a ouvir Luís Jorge, Ontem Já Passou. O que vai passar depois, não sei. Então vamos lá meter música. De harmonia até o dia a dia, vida é uma canção. Ontem já passou, hoje é que é o dia. Amanhã ninguém sabe, por isso hoje é alegria. Ontem já passou, hoje é que é o dia. Amanhã ninguém sabe, por isso hoje é alegria. Ontem já passou, hoje é que é o dia. Amanhã ninguém o sabe, por isso hoje é alegria. Ontem já passou, hoje é que é o dia. Amanhã ninguém o sabe, por isso hoje é alegria. Vamos lá então com a nova música da Linda de Souza com Pedro Alves, A Tour au Portugal. Um título saiu aqui, 21 de junho. Um ami português que nos ama. On a tout en paix de nous, un ami português que nos aime. Il aime sa mère, sa femme et sa bagnole. Le bacalhau, la superbe qui est le sous-mort. Il aime sa mère, sa femme et sa bagnole. Le bacalhau, la superbe qui est le sous-mort. D'un chêne. Il n'est pas souvent le plus grand, mais ses bras ont la force d'un chêne. Il parle comme si tu étais sourd et dit carayou comme on dit bonjour. Il parle comme si tu étais sourd et dit carayou comme on dit bonjour. já em cima está o tiro liro liro. E cá embaixo está o tiro liro ló. Lá em cima está o tiro liro liro. Já cantava a minha avó. Lá em cima está o tiro liro liro. E cá embaixo está o tiro liro ló. Lá em cima está o tiro liro liro. Já cantava a minha avó. Il pleure en pensant au pays, tout en souriant, et ça c'est la saudade. Il pleure en pensant au pays, tout en souriant, et ça c'est la saudade. Il sait bien qu'on n'a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Il sait bien qu'on n'a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Et vaut, la platère de Maria. Et vaut, la platère de Maria. Quem quiser, venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem quiser, venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Sempre que a minha música concilia Portugal no coração. E quem não traz Portugal no coração? Ai sim, ai sim. Ai não, ai não. Ninguém me tira Portugal do coração. Ai sim, ai sim. Ai não, ai não. Ninguém me tira Portugal do coração. Eu posso viver em França, na Suíça ou Canadá. Até no Luxemburgo, ela nem é eu sei lá. Posso ter minha vida longe da minha. Só que ninguém me tira Portugal do coração. Por mais anos que eu

Ele é feio, mas ela gosta. Já sei porque que ela se enrosca. Vamos lá com Cristiano Seller, Rita. Se tira é um dom que Deus me deu. Toco desde menina, belo tocar é o meu. Se quiseres aprender, eu posso te ensinar os botões a mexer. Só tens de me acompanhar. Ela encolhe e também estica. Dá-lhe o som que ela pida. Ela encolhe e também estica. Quiseres aprender, eu posso te ensinar os botões a mexer. Só tens de me acompanhar. Ela encolhe e também estica. Dá-lhe o som que ela pida. Ela encolhe e também estica. Dá-lhe o som que ela pida. Ela encolhe e também estica. Com Sônia Flávia, coração lusitano. Corre nas veias um sangue ardente que nos orgulha deste povo português. E a nossa alma é lusitana, belos cantinhos que um dia Deus fez. E o coração vai palpitando com a esperança de poder voltar um dia à nossa aldeia. Mesmo nascida noutro país, a minha alma que tanto chora, só Portugal me faz feliz. Coração lusitano, cheio de paz e de bondade, e traz no peito sempre a família. Um sangue ardente que nos orgulha deste povo.

seguimos agora com um jovem artista, David Barros, Mil Pedaços. Meu coração está magoado, partido em mil pedaços. Bem quero um teu beijo, sobretudo teus abraços. Mais uma noite só, cheio de dor e amargura. Quero estar contigo e te levar à loucura. Contigo aprendi que amar ainda é possível. Quero contigo passar uma noite inesquecível. Contigo aprendi amar ainda é possível. Quero contigo passar uma noite inesquecível. De manhã quando eu acordo, é a tua imagem que vejo. Meu coração está morrendo, é tão forte este desejo. Procuro-te e não te encontro, no meu quarto a solidão. Bem preciso de ti, tira-me desta ilusão. Contigo aprendi que amar ainda é possível. Quero contigo passar uma noite inesquecível. Contigo aprendi que amar ainda é possível. Quero contigo passar uma noite inesquecível. Está magoado, partido em pedaços. Bem quero teus beijos, sobretudo teus abraços. E mais uma noite só, cheio de dor e amargura. Quero estar contigo e te levar à loucura. Quero contigo passar uma noite inesquecível. Contigo aprendi que amar ainda é possível. Quero contigo passar uma noite inesquecível. Amanhã quando eu acordo, é a tua imagem que eu vejo. Meu coração está morrendo, é tão forte este desejo. Procuro-te e não encontro, no meu quarto a solidão. Bem preciso de ti, tira-me desta ilusão. Uma noite inesquecível. Contigo aprendi que amar ainda é possível. Quero contigo passar uma noite inesquecível.

falar para vocês. Aquela mulher mais bonita, mais gostosa e mais formosa. Ela sim, mulher portuguesa. Eu já te provei e te fiz enlouquecer. Tout le monde, c'est Florent Amigo. J'aimerais faire une dédicace pour tous les animateurs et animatrices et bénévoles de la radio qui sera présent avec nous pour aider la radio. As que quer, mostra o fio de ouro, diamantes de valor. Julga-se o maior e quer o melhor. Chega-se para mim, cheio de ilusões, de que eu sou como as outras demais. Mas eu vejo assim, dou-lhe as condições que é preciso para me conquistar. Tens que ser charmoso, tens que ser bonito, porque eu não te quero só por seres um homem rico. Tens que ser bondoso, tens que ser um querido, porque eu não te quero só por seres um homem rico. Tens que ser bonito, porque eu não te quero só por seres um homem rico.

do cartaz. Para cá não fugir, pode ser toda a cabeça, isto até dá para rir. Já apanhaste essa cabra, ou apanhou-te a ti? É que uma cabra dessas eu nunca vi. Tem cuidado, rapaz, para cá não fugir, pode ser toda a cabeça, isto até dá para rir. Uma noite engraçada, e estávamos dois ou três. Um bebia mais do que outro, mas um copo de cada vez. Vamos apanhar a cabra para animar esta malta. Já apanhaste esta cabra, ou apanhou-te a ti? É que uma cabra dessas eu nunca vi. Tem cuidado, rapaz, para a cabra não fugir. Pode ser toda a cabeça, isto até dá para rir. Já apanhaste esta cabra, ou apanhou-te a ti? É que uma cabra dessas eu nunca vi. Tem cuidado, rapaz, para a cabra não fugir. Pode ser toda a cabeça, isto até dá para rir. Ficamos sempre com Patrícia Merceguiro de Nelson Costa, fazer as neiras. Não é bonito fazer as neiras, não. Encontrei esse rapaz na festa da minha aldeia. Tenho um jeito atrevido que não me sai da ideia. Olá menina, como vais? Cá estou eu à tua beira. Se puxares por mim, nós vamos. Acabei de te conhecer, não te dei autorização. Se queres fazer asneira, o menino tem que ser bom. Agora vou-te responder, que até me fizeste rir. Se fizermos asneira, vais mostrar e vais pedir. Hoje em dia está na moda, casados ou solteiros, é sempre fazer asneiras, viver momentos porreiros. Mas a vida é mesmo assim. Coisinhas bem feitas. Ai meu Deus, é tão bom. Estou farta de pedir. Já vi que não adianta. Andaste a prometer. Afinal, só tens garganta. Eu não te prometi nada, só disse que era capaz. Meninas não me faltam, porque eu sou um bom rapaz. Isso eu já não sei, até agora eu não vi nada. Mas só pelo teu paleio, eu já fico consolada. Vou embora, ó menina, gostei do teu falar. Tens muito que aprender, e não estou para te ensinar. Hoje em dia está na moda, casados ou solteiros.

já não há nada que me possa controlar. Vou-me afogar no teu amor, és minha fonte de prazer. Ai, ai, ai, ai, quero sentir o que há em ti, és uma deusa para mim. Ai, ai, ai, ai, vou-me afogar no teu amor, és minha fonte de prazer. Ai, ai, ai, ai, quero sentir o que há em ti, és uma deusa para mim. Ai, ai, ai, ai. De prazer, ai, ai, ai, ai, quero sentir o que há em ti, és uma deusa para mim. Ai, ai, ai, ai, vou-me afogar no teu amor, és minha fonte de prazer. Ai, ai, ai, ai, quero sentir o que há em ti, és uma deusa para mim. Ai, ai, ai, ai, vou-me afogar no teu amor, és minha fonte de prazer. Para mim, ai, ai, ai, ai. E seguimos agora com Madeleine do Passado, Joana Madeiros, um norte-americano português, imigrante português, está a fazer um grande sucesso lá na América. Este disco foi pedido por um senhor que não deu isso o nome, para a mulher e os seus filhos lá de São João Belão, para Maria da Fátima. Ai sim, piquei-me, piquei-me lá no picão. Eu fui ao pico, piquei-me. Ai sim, piquei-me, piquei-me lá no picão. E o picão nasce de Silva. Ai sim, de Silva, e a Silva nasce do chão. E o picão nasce de Silva. Ai sim, de Silva, e a Silva nasce do chão. Catrapumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite catrapumba. Que se ergue na proa e a varina que tem em passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Eu tenho da luz da candeia. Ai que saudades da terra onde um dia nasci. Ai que saudades, saudades eu tenho de ti. para trás. Traz-me tudo o que eu perdi. Tenho pena e dá a minha vida, a vida que eu já vivi. Ó tempo, volta para trás. Matas minhas esperanças vãs, de que até o próprio sol volta todas as manhãs. De que até o próprio sol volta todas as manhãs. Ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite catarrumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite catarrumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite catarrumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite catarrumba. Vamos como de hábito até ao Brasil. Não é para ter calor, que calor já temos, já. Bate a bota no chão, até destolar a sola. É na palma da mão, é no ponteiro da viola. É na palma da mão, é no ponteiro da viola. Bate a bota no chão, até destolar a sola. Bate a bota no chão, até destolar a sola. É na palma da mão, é no ponteiro da viola. É na palma. Cavalo bom já sai do preto pulando. Pião esperto sai do lombo e cai em pé. Paixão do lindo, deixa o peito em pedaço. Uma marra mais do que laço. Um abraço dessa mulher. Bate a bota no chão, até descolar a sola. É na palma da mão, é no ponteiro da viola. É na palma da mão, é no ponteiro da viola. Bate a bota no chão, até descolar a sola. Uma saudade quando pega pra valer, parece surra com um chicote de couro. Mulher bandida quando quer fazer sofrer, a gente sente doer, pior tombo de touro. Bate a bota no chão, até descolar a sola. É na palma da mão, é no ponteiro da viola. É na palma da mão, é no ponteiro da viola. Bate a bota no chão, até descolar a sola. Eu sou peão, eu sou cowboy, eu sou vaqueiro, bicho do mato, violeiro e cantador. Gosto de viola, de cachaça e muita grana, e de mulher boa, de cama e de bicho pulador. Bate a bota no chão, até descolar a sola. É na palma da mão, é no ponteiro da viola. É na palma da mão, é no ponteiro da viola. Bate a bota no chão, até descolar a sola. Eu sou cowboy, eu sou vaqueiro, bicho do mato, violeiro e cantador. Gosto de viola, de cachaça e muita grana, de mulher boa, de cama e de bicho pulador. Até a bota no chão, até descolar a sola. É na palma da mão, é no ponteiro da viola. É na palma da mão, é no ponteiro da viola. Até a bota no chão, até descolar a sola. Até a bota no chão, até descolar a sola. Até descolar a sola. Até a bota no chão, até descolar a sola.

seguimos agora com Explosão Radical, Estou Querendo Amor. Esta música foi pedida da Maria para o Sr. Alberto, com muito amor e carinho e muitos beijinhos, beijinhos. Já vai começar nossa noite de loucura, de curtir o som que o DJ vai passar. Já estou a sentir este enorme desejo, o fogo caliente que me faz arrepiar. Só quero, só quero tata, só quero, quero te levar a dançar. Só quero, só quero tata, só quero, com vontade de te beijar. Estou querendo amor, estou querendo copo, estou querendo mais, estou querendo ah, estou querendo amor, estou querendo top, estou querendo call, estou querendo ah, estou querendo amor, estou querendo copo, estou querendo mais, estou querendo ah, estou querendo amor. Já vai começar nossa noite de loucura, de curtir o som que o DJ vai passar. Já estou a sentir este enorme desejo, o fogo caliente que me faz arrepiar. Só quero, só quero tentar, só quero, quero te levar a dançar. Só quero, só quero tentar, só quero, com vontade de te beijar. Estou querendo amor, estou querendo copo, estou querendo mais, estou querendo ah, estou querendo amor, estou querendo top, estou querendo call, estou querendo ah, estou querendo amor, estou querendo copo, estou querendo mais, estou querendo ah, estou querendo amor, estou querendo top, querendo um call, estou querendo ah, estou querendo amor, estou querendo um call, estou querendo mais, estou querendo ah, estou querendo amor, estou querendo top, estou querendo call, estou querendo ah, estou querendo amor, estou querendo top, estou querendo mais, estou querendo ah, estou querendo amor, estou querendo top, estou querendo call, estou querendo ah. Seguimos agora com Henrique Matos e sabe o que ele diz? A moda é namorar. Eu já há que tempo já não namoro. A moda é namorar, a moda é namorar. Os jovens de hoje em dia já não pensam em casar. A moda é namorar, a moda é namorar. Por isso, minha gente, vamos lá aproveitar. A moda é namorar, a moda é namorar. Os jovens de hoje em dia já não pensam em casar. A moda é namorar, a moda é namorar. Por isso, minha gente, vamos lá aproveitar. E quando não encontro o amor que eu tanto quero, eu vou vivendo a vida sem pensar no coração. Não me quero prender, nem subir ao altar, pois quando se namora é mais forte a paixão. A princesa dos meus sonhos, eu vou curtindo a noite com mil palavras de amor. Assim eu sou feliz com tudo o que eu escolhi. A vida de solteiro, ai, tem muito mais sabor. Agora não me prendo, nem penso em casamento, pois sou um homem livre que só quer sentir prazer. Não há coisa melhor do que falar de amor, por isso é que eu vos digo, gozem muito até morrer. A moda

comprar peixe à festa do pescador. Comprei de tudo, até um grande bacalhau. A minha mulher, que é o meu grande amor, de todo peixe ela comprou um carapau. Eu comprei sardinha e ela carapau, uma panequinha e ela carapau, um grande linguado que não estava nada mal. Eu comprei de tudo e ela só carapau. Eu comprei sardinha e ela carapau, uma panequinha e ela carapau, um grande linguado que não estava nada mal. Eu comprei de tudo e ela só carapau. Então chegou a noite e lá fomos comer. Que venha a truta, o sargo e o bacalhau. A minha mulher é que fica a sofrer. De todo o peixe ela só come carapau. Eu comi sardinha e ela carapau, uma panequinha e ela carapau, um grande linguado que não estava nada mal. Eu comi de tudo e ela só carapau. Eu comi sardinha e ela carapau, uma panequinha e ela carapau, um grande linguado que não estava nada mal. Eu comi de tudo e ela só carapau. Eu comi sardinha e ela carapau, uma panequinha e ela carapau, um grande linguado que não estava nada mal. Eu comi de tudo e ela só carapau. Eu comi sardinha e ela carapau, uma panequinha e ela carapau, um grande linguado que não estava nada mal. Eu comi de tudo e ela só carapau. Eu comi sardinha e ela carapau, uma panequinha e ela carapau, um grande linguado que não estava nada mal. Eu comi de tudo e ela só carapau. Eu comi sardinha e ela carapau, uma panequinha e ela carapau, um grande linguado que não estava nada mal. Eu comi de tudo e ela só carapau. Zaras Cunha com carapau e seguimos com alta definição português do coração. Sou imigrante, passei fronteiras, a minha vida é só trabalhar. Dos meus amigos guardo as saudades, da minha terra eu vivo a sonhar. Mas neste mundo português é mesmo assim, sempre distante, nunca esqueço o seu lugar. E à noitinha o coração só chora e há uma lágrima sempre a acompanhar. Somos diferentes, seja homem ou mulher, os portugueses não são um povo qualquer. Somos assim, temos no coração nosso país e a linda nação. De alma e coração sou português. Há tradição, há um português de coração. Música.

mesmo para calar. O amor elétrico, juntos somos mais fortes. Aposta a alma aberta a chamar a multidão, a família em união. Então já sabem que sábado e domingo juntos seremos mais fortes. Quanto mais pessoal houver, quanto mais português este monstro. Que haverá? Sábado terão a oportunidade de ouvir todos os animadores portugueses. Logo de manhã começará para mim, seguido do Lourenço, seguido da Glória, da Carla, da Cristina, do Bruno e mais outros. Tiveram todos estes em direito sábado. Eu, para mim, já acabei para hoje, não é? E dou-lhe encontro sexta-feira a partir das 19h, sempre com mais força e mais vontade, com sempre a melhor música portuguesa. Juntos somos mais fortes, seremos... E lembra-se destas palavras: juntos somos mais fortes. Então sábado e domingo juntos seremos mais fortes que ninguém. Eu, para mim, dou coragem, que este calor não é evidente para todos, não é? Para quem estiver a trabalhar, coragem. Para quem não estiver, ficam ao fresco, ficam bem também. Não abusar. E dou-lhe encontro então sexta-feira, sem falta, a partir das 19h. Mas fica atento ao Rádio Arconselho. Então, tchau, tchau.